Estamos aqui com o Johnny, grafiteiro, que está trabalhando na produção do evento. Vai falar pra gente a programação desse sábado e domingo. Então, o evento geralmente começa entre 9h30 e 10 horas da manhã, né? A programação do Recifuso não se restringe a bandas, né? O evento é um evento de grafite. Então a atração principal, na realidade, é os artistas pintando, em muro e tal. E isso começa em torno das 10 horas da manhã, vai até umas 5 da tarde, né? E aí a gente faz atividades extras, né? Atividades culturais para somar com os painéis que os artistas estão pintando, a vibe da galera de tá pedindo a casa da galera também para pintar e tal. A gente desenvolve outras ações como roda de break, tá ligado? É um maracatu, enfim, vai criando outras histórias, algumas intervenções. Todo ano a gente tenta criar alguma coisa para completar assim a programação do festival. E aí durante a partir das 5 horas da tarde a gente tem uma programação de shows, especificamente assim com bandas, rappers, MCs, DJs e tal. No sábado a gente abre o evento com o Pixote, que é daqui da Várzea, né? Então a gente vai abrir o evento com ele hoje. A primeira atração da noite é ele. E depois entra a banda Narc, que é uma banda de punk, hardcore e tal. Depois a gente tem Dúbico, que é uma banda que faz um som meio experimental também. E aí vem depois eu e a Duplicata, já tem um som mais rock and roll alternativo também. E logo depois a gente bota Zoom, que é um rapper. E depois a gente fecha com Sem Peneira para Suco Sujo, que é um DJ, uma dupla, um DJ e um MC que está representando atualmente o Recife bem assim no cenário musical, mostrando soul, com jazz, com funk e tal. No domingo, a gente já criou uma linha de atrações musicais mais voltada para o rap, assim, porque como o grafite tem muita ligação com a cultura hip hop, a gente também não deixa morrer isso, né, a questão da cultura. E aí a gente colocou várias bandas, vários MCs. A gente está trazendo Todos Um, que é uma banda de Alagoas. São vários grupos que se reuniram e montaram um grupo só. A gente tem Balu MC, Batalha da Escadaria também, que vai rolar aqui. Vários MCs batalhando um com o outro também. É uma edição especial da batalha. A gente tem também Devotos. Isso foi uma surpresa assim, pra gente também do festival, porque a gente tinha solicitado uma verba para conseguir uma banda que tocaria de graça, mas que tinha alguns músicos convidados, que era a Combo X, né? E eles iam tocar, fazer o show pra gente free, mas aí alguns membros da banda eram membros contratados, né? E aí davam em torno de R$2.000 e tal. E aí a gente não tinha essa grana, e aí a gente foi conversar com o governo do estado, e o governo do estado tinha uma negociação já com Devotos, e aí conseguiu fazer essa surpresa assim, pra gente também do festival, né? E é massa, assim, porque Devotos é uma banda, tem um conceito massa aqui em Recife, todo mundo curte. É uma banda também que atrai um público maior para o festival, e que, querendo ou não, atrai um público também maior para ver as outras atrações, né? E pra galera que vem pra sacar Devotos também, já saca outros sons, isso é massa. Esse ano o evento tá acontecendo aqui, perto da Praça da Várzea. Existe algum motivo para essa mudança, já que os últimos eventos aconteceram no centro da cidade? Então, um dos motivos, né, é que aqui sempre foi um ponto de encontro nosso, do grafite também, assim, porque Toff mora aqui, né, Pixote também. Então a gente, ultimamente, assim, vivia muito por aqui, pela Várzea, né, galera da EO também, sempre tava aqui na casa de Toff, fazendo várias paradas, pintando por aqui também. Então, e devido ao carnaval também, né, tipo, o polo da Várzea aqui é um dos mais bomba assim no período do carnaval. E aí Toff chegou com essa proposta também, porque você não leva o festival pra lá. Várzea é um bairro muito cultural assim e tal, e tá emergindo assim como um polo cultural assim, né, na cidade. E aí também tem uma relação com o Jopa assim, tipo, quando a gente foi pra a rave, né, tipo, o Jopa faleceu um dia depois assim da rave que a gente tava, e a gente saiu daqui da Várzea, né, todo mundo se encontrou aqui com o Toff, a galera, e foi pra lá. Então, como o evento também assim, né, homenagem a Jopa, teve também meio que essa relação assim com a Várzea, né? O dia que a gente tava com ele e tal, todo mundo saiu daqui da Várzea, se encontrou lá e tal. Então, o motivo de trazer o festival também tem a ver com isso. Também, assim, no sentido de a Várzea tem muita cultura popular, né? Boi, maracatu e tal. E a gente também está trazendo outras atrações para que o público também, os moradores aqui, a vizinhança aqui, conheça também outras coisas, rap e outras paradas que rolam na cidade. E a gente acha isso massa. Também interagir com o que já rola aqui, né? Nada impede de estar rolando também um coco, está rolando. A praça é gigante, o evento também toma quase toda a proporção assim, da praça. E aí a ideia é essa mesmo, é ter várias atrações acontecendo tudo ao mesmo tempo. E também para migrar um pouco assim do centro. A gente sempre teve a experiência de fazer lá no centro, porque a 33 é do centro da cidade, né? Mas aí esse ano a gente deu uma descentralizada geral, assim. Se juntou com a EO, que é uma filha de Olinda, e aí fez uma exposição lá, né? A gente teve uma parceria com a Nuvem, e aí fez uma exposição da 33, comemoração aos 10 anos. E aí o evento é aqui na Várzea. Então a gente foi meio que desmembrando assim para testar esse novo formato, assim, o Refúgio. A gente sempre pretende fazer isso, né? Pelo próprio nome assim, do evento, de ter fusão, a gente tenta sair procurando uma forma de inovar cada edição, tá ligado? Tá certo, Johnny. Muito obrigado. Parabéns aí pelo evento, cara. Valeu.